Dinheiro proporciona dos pecados. Eu quero um dos sete, a luxúria de um verso que impressiona. Tudo nessa vida passa, dinheiros junto, outros gasta. Dinheiro é feito pra gastar, assim como um revólver é pra matar. A subida é o investimento que é pra ganhar na descida, na luta pelo acesso ao conforto dos prazeres da vida. Os que late acompanham os trajes, cultura marginal em destaque. O que importa é ser livre, mesmo se for através do calibre, sempre preparado pro ataque. Já que o mundo massacra, envolvo com a guerra na fé, mas com raça. Se a esmola é demais ou de menos, bom desconfiar que nada na vida é de graça. Desequilibra balança, inimigo público pro governo desgosto. Com a sensação de segurança, no matar os preto fosco. A minha atitude é tremenda, e os alemão piram o globo. No cotidiano de arena, meu cash vem isento de imposto. Ciente das regras do jogo, na ausência de regras é se adaptar, no fogo contra fogo. Cada dia uma nova chance, liberdade esse que é o lance. Tem até umas bandidas na cena, mas isso não é filme de romance. Satisfação são momentos raros e com raro efeito. Satisfação é tipo oxigênio, não há raro efeito. Aos problemas tem diário acesso, é mil fita em um só dia. Mais mil fita à noite, somando as mil na quantia. Quanto maior a ambição, maior a chance de ser morto. Inveja a realidade que vem da falsidade, dos falsos papo torto. A minha atitude é tremenda, e os alemão piram o globo. No cotidiano de arena, meu cash vem isento de imposto. Meu cash isento de imposto. Meu cash isento de imposto. Meu cash isento de imposto. Meu cash isento.